Autorizado 2171. O 2171, chame Torres Salvador, frequência 118 decimal 95. 2995, o gol 295, gol 2171. Do 4450, no solo 26, ao liberar a próxima direita via Eco, chama o solo Salvador no 21 decimal 9. Direita Eco 219-4450. Fecha na minha 302, mantém o ponto de espera. Gol 2171, 9 estado, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Oi, Salvador, bom dia, gol 2171. Gol 2171, bom dia, pouso autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós, pista úmida. Ele pouso 10, 2171. Minha 312, autorizada aliar e mantém o pistão 0. Aliar, mantém o 1-0, acionamento 312. Chanel 6250, essa via chegada com o Médio 1 para nível de voo 050, direto e TAP. Trote, chame Paulo Salvador no 21, decimal 9, confirme a pista molhada ou úmida? 2171. Gente, grato. Chanel 6312, decolagem autorizada, pistão 10, vento 170 graus, 109. Salvador, azul 2590, Sierra. Azul 2590, autorizado, chegada a Bomed 1, confirmando. Desça via chegada a Bomed 1 para nível de voo 060. Bomed 1, via, descida para o 060, azul 2590. Oceanair 6312, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível de voo 3, se puder. Via Puca 310, daqui a pouquinho mais a gente vai fazer um desvio e como? 7. Papá, Alfa Charlie Mike, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá. Sete, reporte ao TEM. Papapá, Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, capitão no 7. Será presente direto a Aracaju, 6312. Chinão 6312, aguarde. Tirana 312, autorizado Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, muito obrigado, Tirana 312. 1237, Papa Alfa Charlie Mike, decolado aos 37, chame controle São Vador 1-2-0, decimal 8, ponto. Controle, muito bom dia, o Papa Alfa Charlie Mike, contato radar na decolagem, suba via saída Cora 1, Bravo, para nível de voo 180. Chame o centro Recife, frequência 125.45, contendo 126.85. Desça para 2 mil pés, ajuste no 08, autorizado final procedimento LS Express, posso estabilizar. 2 mil pés, 08, foi estabilizado, Pirata 3, pé 2500. 2590, desça para 5 mil pés, ajuste do altímetro no 08. 5 mil no 08, azul 2590. controle de Salvador, confirme autorizado a SEC altitude para o 2590. 5.010, o ajuste na 08. 5.000 na 08, gente. Chanel 6250, complete o final de procedimento ILS X-Ray, chame torre 1985. 1895, 6250. Oceano 6250, avistado, que é inegável no 08, reporte se visual com o campo. Já visual com o mesmo, 6250. 6250, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, 6250. Azul 2590 vai atingir 5.000. Azul 2590 desça para 2.000 pés, o ajuste do ativo com 08. Autorizado procedimento final de LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, atualizado LS X-Ray 10, reportará Azul 2590. Salvador, bom dia, tanto 3896 da Terra. É 3896. Essa via chegada com médio 1 para nível de voo 050. Essa via 050, 3896. É possível TAP? Autorizado, direto TAP, o TAP 3896. Essa via nível 050. Via 050, direto TAP, TAP 3896. Canamia 250, no salão 48, libera direito, chama salão na 21 decimal 9. Direita 29, né, 250. Azul 2590, já tem a pista no visual, já pisou na EDS. Salvador, azul 2590. Azul 2590, chame torre, 198 decimal 95. 198 decimal 95, azul 2590. Torre Salvador, um bom dia, azul 2590. Estabilizado no NLS, baixado para lá. Azul 2590, QNH 10, 18, reporte visual com campo. Já tem a pista no visual. Azul 2590 autorizado, pouso, pista 90, 190 graus, 099. Autorizado, pouso, azul 2590, poderia confirmar o vento? Confirma o vento para o azul 2590, torre Salvador? 190 graus, 099. O Xenemé 3 do 9, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Azul 2590 no solo 52, libera direita, chama o solo 121 decimal 9. TAP após TAP, desça para 2010. Reporte estabilizado, sinal procedimento LSX1, ajuste no último 908. Após TAP, tem um voador na descendo 2390. Papa Alfa Charlie Mike, serviço radar encerrado, 1-3-9-10, posição coral. Chame controle Léo, frequência 120.1. Na 63, não autorizado decolar, pistão 10, vento 190 graus, 099. Deixa eu decolar, chama 63, não. Papa Alfa Charlie Mike, escuta do controle Salvador. Alfa Charlie Mike, nosso controle Salvador. 20.8. 208, uma boa. Para o mãe do Rossi, vai chamar a minha 319, decolou na escuta. Vai chamar a minha 319, suba via para a São Bruno para nível de voo 360. Via São Bruno 360, minha 319. Alfa Charlie Mike, serviço radar encerrado, meia dúzia de milhas nordeste, posição coral, chame controle Léo, frequência 120.1. Alfa Controle, bom dia, voo 230, cruzo 240 para 1-0. Bono 230, aciona a identificação dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. 77 via 050, pode voar ITAP, senhor? É presente autorizado ITAP, aciona a identificação. Aciona a identificação ITAP, 050, 230. Só 3497, autorizado a decolar, custa 0, vento 180 graus, 109. Chamei a minha 3, o nome pode voar direto para apresentar formações da minha direita. Autorizado direto Leda, tem condições de 63 Nuno? Direto Leda, grato. Tá 3497, decolar 259, chame agora o controle 120, decimal 8. 208, 349. 731, confirmando T497, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, para nível de voo 340. São Bruno 340, solicita a flexão agora à direita devido à formação. Exato, salvo direto, 3497. 3896, repórter estabilizado. Estabilizou, 3896. 3896, chame 2 Salvador em 198, decimal 95, repete o final do procedimento LS-68. 395, Tá 3896, avistado, QNH 1098, autorizado pouso, pista 90, vento 180 graus, número 39. Leve pouso, tá 3896, 10. 31, chame centro Recife, frequência 128.35, antena 25.1. 235, antena 251, chará 6311, uma boa chance. Scan 3497, chame de Santo Recife, frequência 128.35, contando 125.1. 2835.125, Scan 3497. Salvador, muito bom dia. Gol 1094, informação Sango, passando 110 por 150. 1094. Desça via chegada Palmed 1 para nível de voo 050. Desce via Palmed 1 para 050. 1094. Atingiu 050, 230. 1230, desça para 2010, o ajuste do altímetro no 08. Autorizado final procedimento LSX-ray, reposto estabilizado. 2018, X-ray, dona 0230. Gol 2171 autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 159. Gente, livre decolagem da 10, gol 2171. Autorizar direto e TAP. Direto e TAP, 1094, obrigado. Patrão de Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá, Papá Golfo, com informação e uniforme. Papá Romeu, Papá, Papá Golfo, essa identificação dessa via chegada com Med 1 para nível de voo 060. Via chegada com Med 1 para o 060, Papá, Papá Golfo. 0094, após estar autorizado 2.000 pés, hoje está altímetro na 08. Complete final do procedimento SXV, após estabilizado. Após estar autorizado 2.000 pés, 318. Autorizado SXV da 10, repasse estabilizado, como 094. Gol 2171, decolado 10, chama agora o controle 120, decimal 8. Controle 208, gol 2171. Controle Salvador, bom dia, gol 2171. Gol 2171, contato radar na decolagem, subavia saída Savo 1 para nível de voo 360. Savo 1 para o 360, gol 2171. Confirmando papá, meu papá, papá Golf, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, papá, papá Golf. X-Ray, zona 0, gol 1230. 1230, complete final do procedimento, chame torre, 98, decimal 95. Décima 5. Torre, bom dia, gol 1230, final zona 0. 1230, torre 1-8, decimal 95, como chuva leve sobre o campo. Ok, obrigado senhor, chamarei. Torre, bom dia, gol 1230, final da 0. 1-230, quem negar 1-0-8, reporte visual com o campo. Reporte visual, 1230. Zero molhado. 0-9-4-10. Avistou a 1000 pés, 1230. 1230, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, no 19. E pouso na 10, gol 1230. 230, no solo 15, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. 1230. Poderia voar Mótila? Foi 2171, não manda TPC da saída da guarda de condenação. Mas é. 94 desse para 2000, pé, está autorizado IADF. Da pista 10, a gente 0018, é posto estabilizado. Teste 2018, está autorizado a gente da 10, vou 10 na prata. Voo 2171, nós chamamos Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Centro Recife 2835, 251, voo 2171. A Golf dessa via para 2000 pés, está autorizado a IADS X-Ray da pista 10, o ajuste 10018, número 2 na aproximação. Cliente, o DC para 2000 pés, autorizado a IADS X-Ray da 10, responsabilizado para a Golf. Ali. 0094 estabilizou na X-ray da 10. 1094, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95 vai chamar. Salvador, bom dia, azul 4451, está se aproximando do ponto de espera da 1-0. Azul 4451, na linha decola separada? Afirma, linha decola separada, azul 4451. Azul 4451, autorizada, alinhar e decolar, pistão 90, vento 190 graus, 1-1 nós. A linha decola separada, 1-0, azul 4451. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1-0-9-4. 2 milhas para o Índio da Sierra. Estabilizado, X-ray da 1-0. 1-0-9-4, QNH 1-0-8, autoriza. Correção, continua aproximação, aguardando pista livre. Informou o Embraer, decolando da pista 1-0. Continua aproximação, aguarda pista livre. 1-0-9-4. Zero, 1-0-9-4, reporte visual com o campo. Visual 1-0-9-4. 1-0-9-4, visual com o campo. 1-0-9-4, autorizado o pouso, pistão 0, vento 200 graus. E o pouso 1-0 pro gol, 1-0-9-4. Azul 4451, decolado os dois gols, chama agora o controle, 1-2-0, decimal 8. 208, bom dia, obrigado, azul 4451. Controle Salvador, bom dia, azul 4451. Está cruzando 1500. Azul 4451, contato radar de decolagem. Após 2000 pés, para cruzar direto Lenda, só para nível 320. Após 2000, vai para Lenda, subindo para 320, azul 4451. Romeu, papapá, Golf, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. 94. Oi, Salvador, muito bom dia, papá Romeu, papapá, Golf, no localizador. Papá Romeu, papapá, Golf, QNH 1098, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. A gente aguardando, papapá, Golf. Papapá, Golf, reporte visual com o campo. Passará. Obrigado. Controle o azul 4451, está efetuando um pequeno desvio à direita. Azul 4451, confia em prego, quantas milhas? Vai na terra proa 220 por aproximadamente 20 milhas, o azul 4451. Frente azul 4451. 18, autorizado pouso, pistão 10, vento 190 graus, 089. Autorizado pouso a 10, papá, papá, golpe.